Fecheiro 33, página 323. Agora, por mais que a mãe dissesse e choramingasse, já não impressionava ninguém, nem as filhas. As duas continuavam a serrar o grande peixe, cuja pele se desfazia em escamas pelo pátio. Elas, as duas, a terem a certeza de que se tratava de uns malcriados compradores ingleses. Desses valdivinos impantes que entram em toda a parte e arrombam a porta de qualquer um, só porque têm ao mesmo tempo várias rainhas, e desde que nasceram só falam inglês. Mas quanto à casa dos Mata, Felícia não tinha receio nenhum. Havia guardado de novo toda a papelada, onde se mostrava a legalidade, sem uma única escama. Havia limpo tudo. Só depois voltara a amanhar o peixe. Aborrecia aquela forma de ser tão cobarde da sua mãe. Custava a crer no que ela se tinha transformado. Deixe-se lérias, senhora. Podem vir todos os compradores do mundo. Está esquecida que esta é a casa de Janina Mata King? Esse é o grande trunfo, disse, com voz de vitória no seu melhor. E as letras dos carros, viram? Perguntou Heitor pai. Não, isso eu não vi. Mas que porcaria de peixe! Pequeno que nem corvina, duro que nem tubarão. Dileta levou as buchadas e a água vermelha para o lugar da antiga fábrica de adubo de peixe. Felícia lavou muito bem as mãos, sacudiu-se e cheirou-se. Puxou o telefone e deixou de lutar contra a sua mãe, que até se metia no assunto dos sonhos das outras pessoas e os agravava. Xô, xô! Com o telefone colado ao ouvido. Chamou muito alto por Janina Mata King. Meu filho, desculpa lá, você já está a dormir ou está acordado? Hã? O que é isso? Então, que te ias deitar? Não te foste deitar? Tens um novo manager? Uma pessoa que te trata de tudo? Manager, sim, eu compreendo muito bem. Manageiro, em português, eu sei. E o Gabi, está aí? Por que nunca vem ele ao telefone? Olha, filho, na tua noite, a grande noite, todos nós cá estaremos contigo. Era isso que eu me tinha esquecido de dizer. Esqueci-me por causa de um sonho ruim. Sim, um sonho horrível. Fico contente que estejas acordado. Vai falando, falando com a tua mãe. Vai a Berlim e depois ao Canadá. Segue em frente, sem esmorecimento. Sim, tchau, tchau, meu filho. Beijão. Felícia Mata desligou o telefone. E sua alma aterrou no pátio. Nem ia dizer mais nada sobre aqueles homens ingleses. Não valia a pena perder o seu tempo sagrado. Terminava assim a manhã que se tinha seguido à madrugada daquele sonho. Tanto calor que só apetecia uma pessoa deitar-se na espreguiçadeira, sem dizer nada. Toda a gente a entrar e a sair, sem dizer nada. Sobretudo Antonino. Antonino Mata, principalmente. Entrava e saía silencioso. Você não fala, meu filho? É por causa deste maldito calor fora de tempo? Antonino, você não ouve, meu filho? Ele saía pela porta fora. Se fôssemos invisíveis, se fôssemos transparentes, se passássemos pela rua como sombras e ninguém nos visse, não precisávamos sair em dois carros, nem de nos refugiarmos nas estradas escusas. Se fôssemos invisíveis. Era essa a vida de Antonino Mata. Dia sim, dia não, subia acima da grua mais alta, a Liebherr 145.K. Passei muito bem, minha mãe, não se inquieta, senhora, que eu também não. De resto, era um amor comum, um amor normal. Iria acontecer nas dunas machas, quando já não havia viva-alma na areia. Era já uma praia de inverno. As casinhas dos socorristas ao fundo e um renque de guarda-sóis de copa de colmo eram as únicas marcas de que meses antes tinha havido por ali um veraneio. No entanto, no dia anterior tinha-se formado um poente espampanante de vermelho e agora, a confirmá-lo, passava uma brisa seca soprando de África. De novo, uma brisa quente àquela hora, numa tarde de sábado. Umas aves brancas baloiçavam-se, poisadas na água, eles os dois, de mãos dadas, a andarem por ali. Tinham tempo, naquele dia. Em Vila Regina, se o telefone finalmente tocasse, seria João Paulo. Quanto à Divina, estava combinado que Antonino só por lá apareceria próximo da noite. Por isso tinham ido de novo até às dunas. E era ali, diante delas, onduladas e redondas, que se encontravam. Para chegarem até lá, haviam percorrido, de novo, a estreita ponte de madeira montada sob estacas palafitas. No fundo da água, os limos criavam jardins mutantes, ao sabor das correntes. Mas a vasa, cheia àquela hora, não permitia que se visse fundo nenhum. À superfície, a bicharada do lodo apenas criava um ruído, como se houvesse ralos nos lagos. E depois tudo o resto era um espelho sem fim. Escuta! Sentindo-se no meio de tudo isso, eles caminhavam juntos, ouvindo as passadas repercutirem-se nas pranchas de madeira, abanando-as, redobrando no meio do silêncio habitado a sua própria existência, o entusiasmo inexplicável, a alegria que sentiam por poderem, em espaço aberto, passearem, ora agarrados um ao outro, ora apenas de mãos dadas. Ao lado, a placa indicava que estavam a caminhar sobre a mais longa ponte de madeira. A ideia era que, antes de chegarem à primeira duna macha, pudessem tomar alguma coisa no bar do areal, como da primeira vez. Sentar-se cada um em seu banco, separados por uma mesa de madeira, a verem a tarde passar, assim, unidos, com duas outras pessoas estrangeiras, solitárias, a pensarem nas suas vidas, sem se intrometerem na vida dos outros. Mas o bar, que de longe parecia não ter consistência, como se fosse uma construção de paus de fósforo ali deixada, tinha as portas trancadas e até eram sólidas. Felizmente não traziam fome nem sede, não iam voltar para trás. Por isso subiram a elevação que conduzia às dunas. Avançaram por elas adiante e assim tinham ficado em plena praia, sozinhos com aqueles pássaros branquiçados pousados nas ondas. A meia distância passava um barco de recreio carregado de gente na direção de Sagres. Era tudo o que se movia. Então ele tinha tido a ideia de se estenderem ao sol de inverno. A brisa era morna, quase quente. Mas mesmo assim incomodava a pele do pescoço e da cara. As pernas desagasalhadas de Milene, arrepiadas. Antonino desabotoou o quispo e fez com ele uma espécie de amparo. Estavam assim, encostados na areia, com os olhos quase fechados. De cabeça erguida, ele fumava e vigiava a praia. Sobre a ondulação do mar, aqueles pássaros balançando-se, um bando de gaivotas dormindo, pensou. Estariam dormindo ou caçando? Dormindo. Os pássaros não se moviam, não mexiam as asas, não mudavam a posição relativa. Só faziam o que o mar fazia. E o mar não fazia grande coisa. Só levantava um pouco o dorso, empurrava o dorso e logo o encolhia. Sem balouçarem, não se mexiam aqueles pássaros. Espera aqui, disse ele, deitando o cigarro fora e entregando o quispo. E eu? Espera aqui. Antonino tinha-se levantado e dirigido à beira de água para ver as gaivotas paradas. Depois, virando-se, reparou que atrás, sobre a areia, Milene tinha-se sentado e acenava com o quispo chamando. Naquele momento, porém, ele preferia ir até junto das gaivotas. Tinha-lhe feito um sinal muito explícito de que já voltava. Ia só além, onde o sol incidia. E os bichos permaneciam à tona, como se não estivessem vivos. Antonino afastou-se, caminhando na direção da luz que punha o mar de uma cor sem cor, povoado por aqueles animais imóveis. O que ele tencionava fazer era procurar uns bons calhaus para atirar à água, para ver se estavam a dormir ou acordados, e de que forma reagiriam a uma boa calhausada. Só isso. Mas quando se virou, viu que, onde tinha deixado Milene, segurando o quispo, se encontrava uma outra pessoa, uma rapariga branca, retirando a roupa. A princípio, ele próprio não a reconheceu. Depois, quando viu que de facto era ela, julgou que alguém a estivesse despindo. Só depois compreendeu que Milene se despia a si mesma e precipitou-se pela areia fora. Precipitou-se, atarantado, desajeitado, correndo surpreendido, enquanto ela retirava a última peça, deitando-a ao chão. E ele, desengonçado, abanando demasiado a cabeça como se o pescoço tivesse uma mola solta, a oscilar sobre aqueles sapatos brancos que o enterravam na areia fofa, gritando-lhe e ao mesmo tempo pedindo-lhe desculpa, como se ele mesmo estivesse a tomar parte daquela ação e a avaliasse terrivelmente mal, aproximou-se dela, procurando destrinçar a roupa que entretanto havia formado no chão um pequeno montão informe. Segurando as peças uma a uma e sacudindo-as, começou a tentar enfiar-lhe tudo aquilo pelos braços e pela cabeça, enquanto ela se furtava, saltando sobre a areia, resistindo à roupa, com os braços cruzados sobre o peito e o sexo, divertida e determinada. E ele, olhando em redor, estupefacto, ainda com o barco ao fundo, pedia-lhe que parasse. Não, não, pelo amor de Deus! Enquanto Milene, nua, só em piugas, saltava na sua frente. Os cabelos dela, no ar, agitados sob o efeito da brisa entre quente e fria, eram a única coisa que se movia diante do mar. Sim, sim, dizia ela a tiritar na aragem. Mas Antonino Mata tinha tapado a cara. Tu não vês o alcance do que estás a fazer? A voz dele tinha-se esganiçado, perdido o seu tom natural, para entrar num registro fino e áspero. Custava a perceber-se o que dizia. Ponto final. A falar, de costas para ela. Veste já. Eu não tenho nada a ver com isto. Ele a querer de novo devolver-lhe à força a roupa, as sapatilhas e o saco, a empurrá-la. Porque tu não sabes, mas eu sei muito bem. Preto, junto de uma mulher branca, despida, na praia. Olha, olha, teu, teu. Dizia ele, fazendo com o braço a menção de uma carabina invisível que levasse ao olho esquerdo e, feita a mira, disparasse. Às recuas, sem a querer ver, procurando entregar-lhe a roupa, desistindo de lhe entregar e arremessando-a ao chão, pontapeando o braçado de roupa para junto do quispo e fazendo menção de abalar. Milena rir entre a duna e a praia. Então veste-me que eu deixo. Gritou ela. Pois visto-te sim, gritou ele também. E furioso, movido por uma lança interior indomável, tinha começado a enfiar-lhe aquelas peças de roupa pelo corpo, a engatá-las, a sacudi-las com raiva. Mas quando Milene já estava vestida, como se tivesse desistido de uma meta qualquer que a si mesmo se tivesse imposto, Antonino apertou-a contra si e beijou-a várias vezes. Beijou-a desesperado e depois limpou a boca com o punho da camisa, afastou-se dela e começou a gritar-lhe. Às vezes basta isto para mandarem matar. Tu compreendes o que eu estou a dizer? Compreendes ou não compreendes? Ele a sacudir-lhe o saco e as sapatilhas, a sacudir o seu próprio quispo, a sacudir os pés nas passadeiras de tábua que conduziam ao bar de madeira. Percebes? Tu percebes? Tu não percebes nada. O que percebes tu? Isto é um filme muito velho e muito gasto, daquelas fitas cheias de chuva e adesivos cruzadinhos. Já te disse, eu conheço o fim de tudo isto. E como se dentro de si contivesse dois homens diferentes, com duas cabeças opostas e membros contraditórios que desejassem alcançar metas distintas, agora que ela estava vestida, chamou-a de novo para si e, afastando-lhe o saco para as costas, colocando bem para trás, para que entre eles não houvesse quase nada, beijou-a outra e outra vez, agarrando-a com uma força não brutal, mas despropositada, como se o corpo dela pudesse fugir ou existisse outra coisa menos preensível, mas absolutamente necessária, que pudesse haver dentro do seu corpo, percorrendo com as grandes mãos, fazendo dos 10 dedos outras tantas mãos, aflitivas e ágeis, uma vez e ainda outra vez. Até que disse, com uma dor de cabeça que lhe tirava o sentido de orientação da ponte e do lugar onde haviam deixado os carros, vamos embora. Mas ela não queria andar. Milene disse, pois agora levas-me ao colo, pela ponte fora, e eu encolho as pernas, assim, e tu levas-me, e eu esperneio enquanto me levas. E para que ele visse que era a sério, Ela tinha juntado os braços e fincado os joelhos um contra o outro. Vá lá, vê lá se podes comigo. Em volta não havia viva alma. O barco de recreio, carregado de gente, transformara-se num vulto indefinido que se sumia à distância. Tu dizias que podias comigo, mas é mentira. Levanta-me, vá. Ele levantou-a. Haveríamos de saber depois. As gargalhadas de Milene a baterem na água espelhada da ria. O seu corpo a balouçar nos braços dele. Ele a caminhar com ela nos braços. E ela a gritar de riso e a pedir-lhe, em sentido oposto. Opa, agora põe-me no chão, por favor. A pedir-lhe, enquanto ele percorria a estreita ponte, a que dizia a mais longa ponte de madeira. A percorria solenemente, definitivamente, fazendo ecoar as tábuas debaixo dos pés, como se fosse uma marcha triunfal sobre um lugar incerto, mas triunfal. Ele a caminhar com ela, agora calada, amalhada nos braços dele, até lhe doerem os braços, e ele a pensar: não foi nada, não aconteceu nada, e no entanto isto decidiu a minha vida. Caminharam assim até aos carros, que nenhum deles sabia onde tinham ficado parqueados, tinham-se esquecido. Por essa altura, ainda Milene e Antonino eram invisíveis.